Passamos mais que a gente veio até o posição 11, solicito autorização de reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Obrigado, pode ajudar. Boa noite, é o Chané Alfa, Vito, Quebec. Sim, Alfa, Vito, Quebec. Alfa, Vito, Quebec, para reboque da ponte 6 para a ponte 2 do pátio 1. Sim, Jorge, eu sou o Terra. Reporta o Terra, Alfa, Vito, Quebec. Salvador, bom dia, Pastoreiro 2222, tem tido a informação é? Recebendo identificação, chegada à mão clicada, deixa para mim de voo 080, altímetro em Salvador, 2019, confirme está ciente do fechamento da pista 0, conforme nota. Ciente, estamos cientes. Podemos voar Duna, aí mais próximo a gente já cancela para a Lanterna do Vento da 197. Vou direto Duna, 222. Graças, eu vou direto Duna, descendo para o 080. Desejo de controle? Na escuta, prossiga. Aceita uma interação para prosseguir para o final da pista no 7? Aceitando sim. Operação para prosseguir para o final do procedimento, correção, para o final da pistola no 7, curva esquerda para o ano 30, o seu limite é a radial 330 de Salvador, desça para 4.3, altímetro no 0.19, reporte para modificação da GR2222. Você está falando para o ano 30, o limite é a radial 330 de Salvador. Vamos descendo 4.019 e vamos mais à frente fazer a modificação. 2, 2, 2. Entendi. Passando o Magna Clay Hotel, informa o ferro do reboque na posição 7, parte principal. Boa noite. Boa noite, cara. Liga para 3.000 pés, que é legal no 09, e eu passo para a modificação da cheque. A série 2222, copiou o controle? Poder repetir, senhor. A 3222, desça para 3010, QNH 1099, reporte para a modificação das regras. Ok, vamos descer 3000 pés com 1099, vai chamar para a modificação. Passada 2222, curva à esquerda para a 1110, limite permanece. Curva à esquerda para a 1110, o limite permanece. Radial 330 está vazando. 2222. Passageiro 2222 da visual para o cancelamento. Passageiro 2222 já visual cancelado 04-01. desça para 1.500 pés, altímetro 109, reporte visual com a pista. Para ingresso no circuito de prática, você me atende em Salvador, frequência 98, por sinal 95. 8, 2, 2, 2. Salvador, passa 2, 2, 2, 2. Direção na afinada, 1, 7. Passa 2, 2, 2, 2. Passa da estrada, uso 30, visto no 7, vento 30 graus, 9 horas. Identificação, chegada pelo metrô não autorizada, visto para nível de voo 050, e chegada ao time 3009. Aguarde, confirme estar ciente do motor sobre o fechamento da pista 10. Teste autorizado, descida nível 050, ajuste vai ser 1009, diante da alteração da 17. Confirme ponto na pista 17. Na fila, 1908. Gente. Eu quero mesmo autorizado livrar via Lima e ingressar no parque. Alpha 3, posição 2, eu... Vai entrar via Lima, ingressa via Pátio, Alpha 3, está posição 3, Romeu, 2-2. Obrigado, boa noite, bom serviço. Preciso já, progresso monitorado para a final visual da pista 7. Azul 908, vetoração para a final visual da pista 7. Curve à esquerda para o 055. O seu limite será radial 330 de Salvador. Gente, são já as projetores de esquerda para o 055, limite para 330 de Salvador. Eu sou o nome do 070, Azul 908. Azul 908, deixa para 3 mil pais, tem inscrições que não dá uma 09. 3 mil tem inscrições, eu estou dando 09, eu vou dar uma 09. Eu passarei do 2228 na remota 12 para pushback acionamento. Utilizado o passarei do 2228, pessoal pushback para a decolagem 97, permanência subida e a curva também à direita. Adorando transição. Autorizado pushback acionamento e para a decolagem na pista 17. E permanece a subida com curva direita, saída árvore 1 e transição elétrica. Alto 2228. Com POB de 52, autonomia 5 horas e 2 minutos, alterna Salvador para o táxi. Táxi autorizado, Lima, máquina, Quebec, chame para ingresso na pista, prossegue no táxi. Exato, Lima Mike na Quebec chamará para o alinhamento, o 2228. Lima 908, curta a direita para o 070, o limite permanece. 908. Lima 908, escutou o controle? Negativo, 908. Curta a direita para o 070, o limite permanece. Direita, 070, permanece o limite, atingindo 310, Lima 908. Gente, mantenha o reporte para modificação das regras. Para 2 mil pés, altímetro 009. 2009, confirma a velocidade indicada. 200 pés em redução em redução a 009. Tente. Mantenha o taxi Quebec e aguarde para ingresso devido a tráfego prosseguido para pouso 97. Vai manter a Quebec o passarinho 2228. Curva direita para o 090, limite permanece. 190, pela Nacional 7330, sobre 290. Meu nome 08, novo limite, radial 340, reporte para modificação. 370, ótimo. Negativo, mantenha 2.000 pés e reporte para cancelamento. Azul 908, reduz de voo cancelado em 0420, entra para 1.500 pés, altímetro no 099, para o ingresso do circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Sendo 1.500, torre de voo é 95, azul 6908, boa noite. Muito boa noite, azul 6908, a 5 milhas da capseira 17, foi retirado para final. Azul 6908, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso cruzado, pista no 7, mantém variável 2 nós. Teste de avião, pouso cruzado, teste azul 6908. decolagem autorizada em sistema 7, vento 1-0 graus, 4 nós. Usagem, decolagem para o passageiro 2228, sistema 7. Confirma para o passageiro da frequência controle. 128. 128, 2228. Autorizado 180 para o passageiro do 2228. Controle para o passageiro do 2228, se eu estou liberado da restrição e 3 mil pés. Está livre. Livre, passageiro do 2228. Direto do Terra da Conquista. Direto do Terra da Conquista, muitíssimo obrigado, senhoria.